do amor. Somos dois e é como ser só dois. E no amor vamos voar, fazer e retornar depois. Dizem não é certo, eu não ligo. Preciso de você, nos unimos por prazer, amor. Eu quero sim um louco amor. Quando estamos nos amando, é um imenso frenesi. Nós sim, nós temos mesmo um louco amor. Eu quero ter de novo, relembrando a primeira vez. Bem mais tarde outra vez. É tão bom voar assim, de coração. Eu te toco e refazemos, sempre olhando bem pra ti. Sei que isso é certo e faço. Preciso de você, nos unimos por prazer, amor. Eu quero sim um louco amor. Quando estamos nos amando, é um imenso frenesi. Nós sim, nós temos mesmo um louco amor. Eu quero ter de novo, relembrando a primeira vez. Somos mais que dois amigos.